Pode ser que você muitas vezes pensa que é feliz, mas em certos momentos da vida te bate a depressão e você se procura nas drogas e então fica fora de si. Pura ilusão, pura ilusão. Muitas vezes você não aceita a própria lucidez, abre a boca e pede a Deus pra morrer de uma vez. Você fica sem objetivo e não lembra quem é nem quem foi. E hoje eu te ofereço meu Jesus. Jovem, as drogas matam seu viver, e só Jesus pra te salvar. A sua vai ser bem mais.